que realmente este tipo de cursos de formação profissional são muito importantes, sobretudo na área da mecânica, que é aquela área com que eu tenho lidado ao longo dos anos. Há uma grande lacuna em Portugal nesta área, muitas vezes que precisa-se de mecânicos mais jovens. Eu vejo muitas vezes preparadores com a dificuldade que têm conseguido arranjar pessoas para trabalhar nesta área, e este tipo de iniciativas, este tipo de cursos são muito importantes, porque permite a eles terem logo a alavanca que é começarem a fazer um curso profissional, fazerem estágios e quem sabe serem uns excelentes profissionais, que é esse o objetivo. Acha que pode servir de inspiração também para estes jovens? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu posso dar aqui alguns exemplos de pessoas que trabalharam comigo. Uns deles tinham o 10º ano, outros o 9º, mas que desde pequeninos que os pais foram praticando, trabalhando em oficinas, e hoje em dia estão em equipas oficiais. Por acaso, não é por acaso que na Ford, na Hyundai, na Volkswagen, em equipas oficiais, existem muitos portugueses mecânicos formados em Portugal, trabalharam em oficinas, fizeram curso de formação. E acho que é um orgulho para Portugal ter técnicos tão bons lá fora. Esta tarde vai também estar aí numas demonstrações, portanto, quem gosta pode vê-lo correr esta tarde. Sim, quem quiser dar uma voltinha para ter a sensação do que é andar a um ritmo de corrida. Não é propriamente uma corrida, mas dá para ter a ideia do que é andar ao lado numa classificativa. Em terra batida dá sempre mais emoção. E, no fundo, também para trocar, acho que será uma experiência importante para eles. Para os alunos, acho que vão gostar.